campo, grandioso fogo, duas vezes fulgurante, o sol ainda brilha nas cinzas da história. Viagem no tempo, sede de combate, tão cheio de viver o debate. Pequena folha e o grande incêndio da cabeça aos pés bradam clarões no mistério do éter. E sinto nas veias quando cresces no campo, grandioso fogo, duas vezes